Maida e Marcelo, livre para voar para o Dorismar Borges de Barrolândia, no Tocantins. Na verdade, ele nasceu em Miracema, mas mora lá em Barrolândia, né? E o pequeno Willismar, locutor aqui de Brasília. E o Kleber Santana, na Ceilândia, do Distrito Federal, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega. Quero ver aquele que não chora. Sula Mazurega, quero ver aquele que não chora pro Rony do Gama, aqui no Distrito Federal, meu novo amigo do Facebook, número 4695. O Pereira, lá de Carrasco Bonito, lá no Tocantins, está me avisando. Cleiton, o seu programa agora é de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia às 13h30, e no sábado, das 20 às 21 horas, na rádio Antena 1 FM de Carrasco Bonito, no Tocantins. Pereira, um abração para você. Olha, eu preciso conhecer Carrasco Bonito. Conheço muito do Tocantins, mas não tive ainda em Carrasco, né? Toma as providências aí, Pereira. Você que é o dono da cidade, ajeita o trem aí. O São João tá chegando. Aí, essa aqui agora, ó. O professor Júlio César Rezende buscou lá no fundo do baú. Serrinha e Caboclinho, depois que a rosa mudou. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Thank you. deitei na minha rede, mas o sono não chegou. Pensei no correr da vida e a saudade me apertou. Dei um suspiro alongado, meu coração balançou. Já não sou mais quem eu era depois que a rosa mudou. Passeio perto da casa que ela morou. Já não tem mais a roseira no jardim que ela plantou. Antes não tivesse ido, porque meus olhos chorou. A casa ficou mais triste depois que a rosa mudou. Já estou quase descrente deste mundo enganador. Já não tenho mais sossego, coração se aquebrantou. Já não toco mais viola, já não sou mais trovador. Já perdi toda a esperança depois que a rosa mudou. Não fiz nada pra ninguém, pra ser tanto sofredor. Vou acabar com essa tristeza e a saudade que chegou. Vou romper essa barreira que o destino me cercou. Onde a rosa está morando, é pra lá que eu também vou. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Serrinha e Caboclinho, depois que a rosa mudou. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Chegou o CD 33, na verdade é uma coletânea, eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. E você vai ter aí 23 canções que foram músicas que se destacaram. Claro que não tinha como colocar todas, que eu gravei mais de 100 músicas, né? Mas eu fiz uma coletânea, eu só deixei de fora o Ai, porque a gravação do Ai não ficou muito boa na época, já foi logo nos primeiros discos, né? Mas eu prometo que eu vou regravar essa música de novo para lançá-la novamente, que foi um dos meus maiores sucessos, mas não está nessa coletânea. Mas o Ai Sô tá, né? O Ai Sô, tempos atrás. E se você quiser me prestigiar, quiser ter aí na sua casa os 23 sucessos do Cleiton Aguiar por apenas R$15, já com despesa de correio e tudo, é só você mandar um e-mail para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno e M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, com seu nome e endereço completos, que eu vou mandar o CD pelo correio. Depois que você receber na sua casa, você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal, junto vai o número da conta e você deposita aí R$15, né, por cada unidade que você desejar, tá bom? Eu fico feliz de saber que eu tô aí cantando para você a hora que você quiser. Jorge Mateus, Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Flor, pra onde foi você, Flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Meu coração é regador de flor, te regando amor.

morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Cleiton Aguiar cantando dele, Morena da Lua, essa música tá na coletânea, né? Pra Terezinha Filippini Martins, ela é de Pedro Gomes, lá no estado do Mato Grosso do Sul, e curte o nosso programa pela Cidade FM 87,9. Um grande abraço aos nossos parceiros da Cidade FM de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. Qualquer hora dessa eu apareço por aí. Um abração para os meus amigos de Coxim, que tá bem pertinho aí, curtindo o nosso programa pela Cidade FM. A sugestão do beijar. André e Adriano, tô afim dela. Tô afim dela, mas não falo. Eu tenho medo de sofrer ainda mais. Prefiro ter ela comigo, mesmo sendo como amigo, do que não estar com ela nunca mais. Conseguir dizer tudo que sinto. Queria poder falar do meu amor, mas finjo que não está acontecendo nada com meu coração. Eu já tentei tomar coragem e contar, mas nem imagino o que ela vai pensar. Eu tenho medo dela resolver se afastar de mim. Por mais que eu finja não sentir nada, é nela que eu penso todo o tempo. Mas quando vejo meu coração dispara, eu não consigo dizer nada. Tô afim dela, mas não falo. Eu tenho medo de sofrer ainda mais. Prefiro ter ela comigo, mesmo sendo como amigo, do que não estar com ela nunca mais. Tô afim dela, mas não falo. Eu tenho medo de sofrer ainda mais. Prefiro ter ela comigo, mesmo sendo como amigo, do que não estar com ela nunca mais. Ei, paixão também é com André, meu. Eu já tentei tomar coragem e contar, mas nem imagino o que ela vai pensar. Eu tenho medo dela resolver se afastar de mim. Por mais que eu finja não sentir nada, é nela que eu penso todo o tempo. Mas quando vejo meu coração dispara, eu não consigo dizer nada. Tô afim dela, mas não falo. Eu tenho medo de sofrer ainda mais. Prefiro ter ela comigo, mesmo sendo como amigo, do que não estar com ela nunca mais. Tô afim dela, mas não falo. Canta aí! Prefiro ter ela comigo, mesmo sendo como amigo, do que não estar com ela nunca mais. Tô afim dela, mas não falo. Eu tenho medo de sofrer ainda mais. Prefiro ter ela comigo, mesmo sendo como amigo, do que não estar com ela nunca mais. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontando música nova do CD novo de André e Adriano, Tô Afim Dela. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado, Flávio é meu amigo há mais de 40 anos, né? E ele é um especialista em divulgação em Minas Gerais. que é o estado que, onde se faz mais show, né? Principalmente da música sertaneja, não tem para ninguém, é Minas Gerais mesmo, né? Você pode ligar 9981-3601. O Flávio, por exemplo, está divulgando agora o trabalho do André e do Adriano, que ele apontou hoje na sugestão do Beijar. Você liga 61-9981-3601, 9981-3601, quem atender vai passar para você o telefone direto do Flávio Beijar, para você fazer um contrato com ele para divulgar o seu trabalho lá em Minas Gerais. No próximo bloco, Mocoque Paraíso, Jaine, Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 1986, o PMDB ganhava eleição em todo o país com a propaganda do Plano Cruzado. Houve eleição única para o Congresso e a Constituinte. O PMDB fazia todos os governadores brasileiros, menos o de Sergipe. O partido passou a ser responsável por 54% das cadeiras do Congresso, que instalaria a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse ano de 1986, uma preciosidade era gravada por Mococa e Paraíso, Orelhão Azul. Orelhão azul que cobre meu mundo, milhões de segundos e fichas gastei, mantendo contatos com extraterreno, Jesus Nazareno a quem eu liguei. Usando o fone da força da mente, detalhadamente com ele eu falei, dizendo meu Deus, Messias divino, Cordeiro menino, meu mestre, meu pai. Os homens lançaram as tábuas por terra e tanques de guerra no Monte Sinai. Tentaram apagar os seus rastros na areia, mataram a baleia que a Jonas tragou, tiraram veneno do escorpião e no coração alguém aplicou. Fizeram serpentes de aço polido com certo sentido que ninguém pensou. Ganharam as águas explorando os ares além dos radares da imaginação, e assim colocaram o mundo bem perto, exposto e aberto na palma da mão. Orelhão azul, ó céu estrelado, que os homens alados não vão depredar. A sua estrutura que veio do nada, por linhas cruzadas na esfera do ar. Gigante formoso, pintado de luz, aonde Jesus subiu pra morar. Ouvindo seu eco por todos os lados, estou dominado com tanta emoção. Eu vou prosseguindo no conceito meu, falando com Deus de um orelhão. Tentaram apagar os seus rastros na areia, mataram a baleia que a Jonas tragou, tiraram veneno do escorpião e no coração alguém aplicou. Fizeram serpentes de aço polido com certo sentido que ninguém pensou. ganharam as águas, explorando os ares, além dos radares da imaginação. E assim colocaram o mundo bem perto, exposto e aberto na palma da mão. Na trilha sonora da minha vida, Mocoque Paraíso, uma gravação de 1986, Orelhão Azul, para o Valmir Nunes de Assis Chateaubriand, lá no Paraná. Cleiton, que bom que descobri você e seu programa de rádio por intermédio do meu ídolo Daniel, e mais ainda saber que você é amigo dele há tantos anos. Eu espero poder um dia conhecer você. Deus abençoe cada vez mais. Um abração do Valmir Nunes. Ele é de Assis Chateaubriand, no estado do Paraná. Valmir, um abração para você. Muito obrigado, viu? A minha amiga Jaine, Eu Me Rendo. Quem é que vai me proteger? Quem é capaz de me aquecer? E quem vai cuidar de mim? Eu preciso de você. Distante de ser feliz, eu procuro explicação, e tudo só me leva a crer que é você meu infinito azul. Em outras bocas que eu beijei, o teu sabor consigo atravessar. Se eu não tiver o seu amor, é um mar de incerteza que invadiu o meu caminho. É o avesso dessa dor que eu quero resgatar pra mim. Jaine, Eu Me Rendo, para o Wellington Refrigelo. Cleiton, desde radialista e como administrador, tenho admiração por você. Um abraço e fique com Deus. Obrigado, viu? Wellington Refrigelo, aqui de Brasília. Eu tenho certeza que o Brasil vai receber de braços abertos esses meninos. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar.

No dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá na minha terra, lá em Coromandel, no Parque de Exposições Antônio Dagger, na Festa do Leite. É uma promoção da Copro Leite de Coromandel. Coromandel hoje é uma grande bacia leiteira do estado de Minas Gerais e também do país, né? Isso no dia 5 de julho. No dia 24 de agosto, um sábado, aqui em Brasília, na cidade de São Sebastião, no Parque de Exposições, um grande show com a dupla do momento de Paulo e Paulino. Esses meninos estão fazendo um sucesso absoluto, né? Mas também a dupla não é brincadeira, não. Canta feito gente grande. Dia 24 de agosto, sábado, aqui em São Sebastião, uma promoção da Sardinha Produções, que faz grandes shows aqui, Amado Batista, né, Cristiano Neves, grandes shows, pessoal dessas bandas do Nordeste e tudo. O Sardinha bota pra derreter aqui em São Sebastião. E eles compraram esses dois shows pela RBM Música, porque a RBM tem uma amizade de longa data com todos esses artistas e consegue comprar por um preço menor do que você compraria se ligasse direto pro escritório deles, viu? Isso aconteceu com a Copro Leite lá de Coromandel e com a Sardinha Produções aqui de São Sebastião. Você ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você contrata os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Cananinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. Ligue 61 99 81 3601. O e-mail é RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Comadre, vou te ensinar a fazer hoje uma sopa de abóbora. Brasília tá engraçado, Brasília faz um calor frio ou um frio quente, você já viu isso? Você tá fazendo frio, você veste uma roupa de lã, você fica suando, mas você tira, você fica com frio, né? Brasília tem isso, e aqui ainda tem um problema que é a sicura. Mas tá fazendo um friozinho, uma sopinha, né? Eu vou te ensinar a fazer uma sopinha de abóbora. Você vai precisar de uma xícara de chá de croton. Eu não sei o que é isso, não. Mas você procura saber, né? 6 xícaras de chá de água, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de ervas finas, 1 noz moscada em grão, 1 colher de chá de sal, 800 gramas de abóbora, 1/2 lata de creme de leite, 1/2 tablete de caldo de carne, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 cebola e meia média, 1 colher de chá de açúcar mascavo, 1 xícara de chá de croton, 6 xícaras de chá de água, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de ervas finas, 1 noz moscada em grão, 1 colher de chá de sal, 800 gramas de abóbora, 1/2 lata de creme de leite. O creme de leite é o seguinte: se você quiser a light, você deixa o creme de leite de fora, né? Mas se você não tiver problema com a balança, você taca o creme de leite que fica gostoso, né? Meio tablete de caldo de carne, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher e meia de cebolas médias, 1 colher de chá de açúcar mascavo. Para preparar, você dissolve 1/2 tablete de caldo de carne em 6 xícaras de chá de água fervente e deixa reservado. Dilui aquilo ali e deixa reservado. Numa outra panela, você coloca 2 colheres de sopa de manteiga, 1 cebola e meia média ralada, 2 dentes de alho espremidos e deixa dourar, tá? Deixa ele dar aquela dourada e tal. Aí você adiciona 1 colher de sopa de ervas finas, 1 colher de chá de açúcar mascavo, isso é para tirar a acidez, né? Apenas 2 raladinhas de 1 noz moscada em grão, dá 2 raladinhas assim, beleza, tá? E 1 colher de chá de sal, aí você reserva. Descasca e tira a semente de 800 gramas de abóbora e pique em pedaços. Aí você vai adicionar ao refogado reservado, deixe cozinhar um pouco, amassando com um garfo. Aí você coloca o caldo de carne reservado e deixa cozinhar até amolecer, bem amolecidinho mesmo. Aí você deixa mornar, bate no liquidificador e volta para a panela para cozinhar até engrossar. Aí vem aquela hora, né? Você pode, é opcional, você pode acrescentar 1/2 lata de creme de leite sem soro, mexe bem, serve bem quente com 1 xícara de chá de croton. Se eu não sei o que é esse croton, põe lá com esse croton de banda que não vai fazer falta, não. Agora, se você quiser uma sopa light, você não precisa botar o creme de leite, não, se bem que vai ficar muito gostoso, né? Tá vendo, comadre, como é que é o trem? Descontar para o programa do Cleiton Guedes, ensinando as mulheres a fazer sopa de abóbora. Tem base um trem desse. O Dessá Domingos Arruda, ele é lá de Araguacema, no Tocantins, mas mora aqui em Brasília. Nós temos 27 amigos em comum e ele agora faz parte do nosso Facebook com o número 4.696. Os meninos de Franca, Jean Giovanni, Se É Amor. Quando telefona pra saber se estou sozinho, sente falta do meu beijo pra matar o seu desejo. Quando quero meu carinho, e eu te quero tanto, me diz até quando vai ser do seu jeito. Vem, me ama e vai, veste a roupa e sai, mesmo assim te aceito. Se é amor, se é paixão, não entendi. Me diz olhando nos meus olhos que me ama e me adora e me devora. Se é amor, se é paixão, não sei dizer. Só sei que o amor que a gente faz é bom demais, não vai embora. Se é amor, se é paixão, não entendi. Me diz olhando nos meus olhos que me ama e me adora e me devora. Se é amor, se é paixão, não sei dizer. Só sei que o amor que a gente faz é bom demais, não vai embora. Eu te quero tanto, me diz até quando vai ser do seu jeito. Vem, me ama e vai, veste a roupa e sai, mesmo assim te aceito. Se é amor, se é paixão, não entendi. Me diz olhando nos meus olhos que me ama e me adora e me devora. Se é amor, se é paixão, não sei dizer. Só sei que o amor que a gente faz é bom demais, não vai embora. Se é amor, se é paixão, não entendi. Me diz olhando nos meus olhos que me ama e me adora e me devora. Se é amor, se é paixão, não sei dizer. Só sei que o amor que a gente faz é bom demais, não vai embora. Ei, não vai embora. Jean Giovanni, Se É Amor. Para o Wellington Refrigelo de Brasília, meu novo amigo do Facebook, o Ademir Oliveira. Ademir é o Didi, lá de Nova Monte Verde, no Mato Grosso. Ele é de São João do Ivaí, mas é o diretor, produtor, é diretor, locutor, produtor, o dono da rádio lá, né, da Alvorada FM, em Nova Monte Verde, no Mato Grosso. Ademir, um abração para você. Muito obrigado pelo carinho de hospedar nosso programa aí, viu? Eu acho bom demais estar com os meus amigos aí do Mato Grosso. O meu Nordeste vai apresentar Reinaldo de Olinda, Shot da Saudade. Você marcou meu coração, me deixou completamente apaixonado. E nas asas da imaginação, eu vivo sonhando com você mesmo acordado. Você trouxe de novo a alegria que estava adormecida em meu peito. Trouxe carinho, mais vontade de viver. Eu longe de você não tem sentido, não tem jeito.

Eu quero avisar aos meus amigos, as pessoas ficaram me cobrando. Cleiton, quando é que sai seu novo disco? Que saiu a coletânea 33. É um CD comemorativo dos 33 anos da carreira de cantor do Cleiton Aguiar. Eu reuni 23 canções que se destacaram nesse tempo todo. E eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com essa seleção, né? E se você quiser me dar o privilégio, eu fiz só 5 mil CDs, então essa edição não vai durar muito tempo, não. São apenas 5 mil, e se você quiser, por apenas R$15 cada disco, né, já com despesa de correio e tudo, né? Na verdade, esse preço não chega nem a remunerar o nosso custo, mas a gente coloca um preço barato para que todos possam comprar, né? Então você pode mandar o seu nome e o seu endereço para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, dizendo assim: olha, eu quero comprar 1, 2, 3, 10, 50, 500, quanto você quiser, né? CD, a coletânea 33 do Cleiton Aguiar. A gente manda pelo Projeto Confiança, você recebe pelo correio na sua casa, junto do CD vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria esportiva, ou loteria, né? Loja de loteria, ou então numa agência da Caixa Econômica Federal e efetua o pagamento, faz o depósito lá, tá bom? Nós fazemos isso porque, é claro, a gente confia no povo do Brasil. É o mesmo sistema para você comprar o CD de Salmos da Márcia Ferreira e também o CD de músicas dela e os dois CDs do Edelson Moura, né? Por falar na minha amiga Márcia Ferreira, ela que vai trazer o Salmo agora homenageando os aniversariantes de hoje, o grande vocalista do Esquema 6, meu amigo Maurício Tuchal, o Maia Radialista, a Lunara Machado, Ana Paula Nascimento, MC Ribeiro, Ricardo de Magalhães Lousada, Fabiane Moraes, Mauro de Oliveira e o meu querido amigo Zé Fernandes, é o diretor proprietário lá da Atividade FM de Lapão, na Bahia, que há muitos anos transmite o programa Cleiton Aguiar com grande sucesso, né? O Zé, inclusive, me levou para fazer um show lá no Salão Comunitário da Igreja. Zé, um abração para você, um abraço a todos os amigos de Lapão aí, e muita paz, muita saúde, muita luz para você e para todos os aniversariantes de hoje, inclusive aqueles que estão fazendo aniversário e eu não estava sabendo, né? Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 12, Livra-nos dos Maus. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Ei, bonito esse Salmo da Márcia Ferreira, né? O Salmo 12, Livra-nos dos Maus. Você pode adquirir, que eu falei há poucos minutos, né? Você, pelo Projeto Confiança, você pode mandar direto para Marcinha também, um e-mail, marciaferreiracantora@gmail.com. O criador de sucessos é Edelson Moura, Nossa Fantasia. Corpo tão bonito, seu jeito sensual me faz ficar aflito. Isso não é normal. Quando você me olha, eu morro estremecendo. Por fora não parece,

Rebrinca com a gente do jeito que quer. Naquela altura entre o céu e a terra, senti-me perdido no tempo e no espaço, envolto nas malhas de um terno abraço, morrendo de amor por uma mulher. Que música triste tocava a bordo, que a aeromoça me vendo chorar, chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu dei a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. Relembrando o Goiá, essa é exclusiva do programa Cleiton Aguiar, Amoroso e Amaraí, Aeronave do Amor. A frase irretocável de hoje é de autoria de Augusto Cury. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou pessoas que desistem deles. É a frase irretocável de Augusto Cury. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ravelli Rios. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O Genivaldo Silva, aqui de Brasília, o Rafael Borges, ele é de Brasília, mas mora em Palmas, no Tocantins, e o Paulo, a dupla Paulo Henrique e Thiago, aqui de Brasília, todos chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Sejam todos vocês muito bem-vindos, viu? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ravelli Rios. Volta! Que você toma juízo e voltar pra casa. A solidão tá machucando o tempo todo porque bateu asa. Tá na hora de você tomar juízo e voltar correndo. O coração está sentindo sua falta como estou sofrendo. Tá na Bahia tomando água de coco, eu aqui tô quase louco de te esperar. Volta, eu tô passando mal. Vem curtir carnaval nos braços de quem te adora. Volta, vem trazer alegria. Meu amor não judia, porque senão seu amor chora. Volta, eu tô passando mal. Vem curtir carnaval nos braços de quem te adora. Quero ouvir. Meu amor não judia, porque senão seu amor chora. Tá na hora de você tomar juízo e voltar pra casa. A solidão tá machucando o tempo todo porque bateu asas. Tá na hora de você tomar juízo e voltar correndo. O coração está sentindo sua falta como estou sofrendo. Tá na Bahia tomando água de coco, eu aqui tô quase louco de te esperar. Simbora! Volta, eu tô passando mal. Vem curtir carnaval nos braços de quem te adora. Senão seu amor chora. Cantem comigo. Volta, eu tô passando mal. Vem curtir carnaval nos braços de quem te adora. Volta, vem trazer alegria.